Ficheiro 7. 7. Santelmo, Sevilha, 8 de outubro de 1877. Não queria acreditar que estava de novo em Espanha. O comboio a atravessar os campos de oliveiras, já quase a chegar a Sevilha, com todos a bordo, até Filho tinha sido autorizado a faltar às aulas. A mãe estivera irreconhecível nas últimas semanas, tão descontraída e feliz como há muito não havia. Feliz porque Afonso era agora Afonso XII de Espanha e autorizara o regresso da família Montpensier a San Telmo e a Vila Manrique. Na condição, note-se, de que o Duque prometesse a maior discrição e por agora não tentasse sequer aparecer em Madrid. Montpensier pensara em fazer-se de ofendido, em protestar que só regressaria para a corte de Afonso com o estatuto de tio do novo rei, mas não foi capaz. A mulher estava derrotada pela morte de três dos seus filhos longe da pátria, um deles o seu querido Fernando, que acabara por não resistir ao sarampo e morrera no colégio longe dela. Maria Cristina e Mercedes, as filhas solteiras que lhe restavam, estavam inconsoláveis, e era preciso educar António, o mais pequenino, o único varão e o herdeiro do título, em terras sevilhanas, para que não o encarassem como um estrangeiro. Pouco importava os amuos do avô. Mal os soube instalados, a mãe massacrou a cabeça ao marido todos os dias, pedindo-lhe que fossem para Vila Manrique, que deixasse por momentos a sua agitada vida de pretendente na sombra, sempre à espera que Chambord mudasse de postura, eternamente divididos entre as boas notícias, que até levaram os monárquicos a encomendar uma carruagem magnífica e a desenhar novos trajes, treinando os cavalos para que não se assustassem com os vivas da multidão quando o rei entrasse em Paris, e as más notícias, que testemunhavam a irredutibilidade do primo mais velho, que muitos atribuíam à mulher do dito, uma ciumenta e feia criatura que, diziam, tinha medo que o seu Henri, muito mais novo do que ela, se deixasse encantar pelas jovens bonitas da capital. Felizmente, o pai tivera vontade de mudar de ares e concordara em partir. Quando Isabel chamara a filha mais velha ao jardim para lhe anunciar que fizesse as malas, estava tão feliz que a puxara junto a si, num gesto raro e com um piscar de olhos, dissera-lhe: "Quando chegarmos, espero que a tia Mercedes tenha boas notícias para nós." Amélia não sabia, mas este encontro estava registado no diário de Levavasseur. Pelo seu punho descrevia como, olhando-as da janela, ficara contente de as ver a conversar, mas anotara que não pudera deixar de observar como Amélia assumia a postura hirta da mãe, como media todos os gestos que fazia, com medo de lhe desagradar. Levavasseur precisava que não lhe conseguia ver a cara, mas dizia que sabia que naquele minuto Amélia teria já colocado a máscara com que tantas vezes encobria os seus verdadeiros sentimentos. Era como se os olhos se tornassem opacos e fosse impossível olhar para dentro deles e descobrir-lhe a alma. A boca assumia a forma de uma linha e o sobrolho deixara de se franzir de forma espontânea à custa de tantas repreensões e castigos, escrevia. Durante toda a viagem, Phil fizera-lhe perguntas constantes, porque a única vez que estivera em casa dos avós era pequeno demais para se recordar de tudo. E o interrogatório de Helena era igualmente cerrado. "Estamos a chegar, é já ali a estação", exclamou Amélia. Num salto, Phil e Helena puseram-se de pés em cima dos bancos, as cabeças fora da janela. O conde de Paris impôs-se: "Para dentro, quem é que os senhores julgam que são?" As três crianças voltaram a sentar-se num ápice. Haviam esquecido por momentos que este era um ato solene, quase uma visita do rei de França à província andaluz. Era provável que na Gar houvesse gente, muita gente, e o avô estaria à espera deles, de farda engalanada. Amélia, a quem tinha sido prometido um vestido mais crescido, ou não tivesse já 12 anos, trocou um olhar rápido de invulgar cumplicidade com a mãe. Tinham falado sobre o amor de Mercedes e Afonso. O pedido de casamento ainda não fora feito, mas as cartas que chegavam da tia eram eufóricas. Amélia partilhara a última com a mãe, afinal era da irmã dela que se tratava. Juntas, sob a luz do piano, tinham lido: Afonso não se esqueceu de mim, Amélia. Quando chegámos a Madrid, disse-me baixinho que era comigo que iria casar, que não ligasse a rumores nem a boatos, que quando fosse a altura certa, viria buscar-me. Amélia, acredito que Nossa Senhora do Rocio vai fazer o milagre. Preferia mil vezes que fôssemos um casal anónimo, que pudesse viver aqui em Sevilha e ver os filhos crescer no grande jardim de São Telmo, onde eu brinquei e tu também. Mas tenho de o aceitar com as funções que tem como rei de Espanha e ajudá-lo a ser o melhor rei de sempre. Mas tenho medo. Sei que a minha tia e futura sogra nunca aceitará este casamento. Sei que as pessoas dirão que é mais um golpe do meu pai, mas acredito que vamos ser capazes de provar que o nosso amor é verdadeiro, que não ambiciono mais nada senão estar a seu lado. Mas agora Amélia e Mercedes iriam falar de viva voz, pela noite fora, neste outono morno, sem horas nem regras para cumprir. O comboio seguia mais lento, e de cada lado da linha viam-se homens, mulheres e crianças a acenar. Sevilha inteira, com a sua alegria e as suas castanholas, viera assistir ao regresso da sua infanta Isabel, a Condessa de Paris, princesa de Espanha, e que já consideravam rainha de França. O conde de Paris olhava para a mulher comovido. O seu sangue espanhol estava espelhado na cor dos seus cabelos, na tonalidade da sua pele, naquela impulsividade tantas vezes incómoda, mas sempre espontânea, naquela energia sem limites que os deixava a todos exaustos no esforço de lhe acompanhar o passo. Quando desceu os degraus da carruagem, o povo aclamou-a, e Amélia, Phil e Helena viram-na com outros olhos. Na sua terra, entre os seus, a ser abraçada pelo seu pai e pela sua mãe, senhores do lugar, as linhas do rosto mais suaves, os gestos mais contidos e aceitando os abraços e beijos de todos, como se lhe fosse natural. Já viste a mãe, Amélia? Sussurrou Phil muito direito, vestido com a farda da Academia Militar Francesa. Amélia via e acenou com satisfação com a cabeça. Chegou a casa, Phil. Acho que é isso. Mas não tiveram mais tempo para pensar, porque os criados levavam-lhes as malas e a tia Mercedes e o tio António. Como é que o meu tio é mais novo do que eu? Perguntava Helena, sem que ninguém se desse ao trabalho de lhe explicar a estranha genealogia daquela família. Corriam a acolhê-los. Ele chega amanhã, Amélia. Fica no Alcazar, claro. Mas já me mandou um bilhete a pedir se podia visitar-nos em São Telmo. Murmurou-lhe ao ouvido Mercedes, enquanto subiam para a carruagem. São Telmo era o palácio mais bonito que conhecia, pensou Amélia, quando o viu, pintado daquela cor ocre que só vira em Sevilha, os torreões a marcarem os dois cantos da fachada, uma fachada longa onde sobressaíam as estátuas, resguardadas em nichos sobre a imensa porta verde escura, com os seus latões a brilharem ao sol. O avô não perdera tempo em devolver todo o luxo à sua residência oficial, até porque sabia que tinha um conforto que os reis de Espanha não conheciam no tradicional Alcazar, junto da imensa catedral, e dava-lhe um imenso prazer que os cortesões e, sobretudo, a sua mal encarada cunhada Isabel percebessem essa diferença. Amanhã, o agora Afonso XII faria a sua primeira visita à segunda capital do país. Amélia esperava que não fosse condicionado pelo protocolo e que pudesse cumprir a promessa feita à Mercedes. Ela merecia tudo, merecia ser feliz. O ritmo de vida em São Telmo era de perder o fôlego, queixava-se o conde de Paris enquanto se preparava para mais uma recepção. Afonso de Espanha convidara-os, não podiam recusar, apesar do cansaço de um dia passado em visitas. Isabel queria rever toda a gente, dos antigos amigos à ama que a criara de pequenina, passando pelo sapateiro que a servia desde sempre. Não posso estar em Sevilha sem umas castanholas e uns sapatos para dançar, exclamava alto no corredor, expelindo mais uma baforada de fumo do cigarro que nunca abandonava. A avó parecia perdida e triste. A perspectiva do casamento da filha Mercedes não chegava para lhe devolver a alegria dos seus pequeninos mortos. Amélia passara o dia junto dela, porque a tinha achado tão sozinha. E a senhora, de terço sempre na mão, as contas a passarem-lhe entre os dedos, esquecera-se de que a neta era tão novinha e desabafara o seu desgosto. O seu medo de que todos os seus filhos estivessem destinados a morrer: Maria, Amélia, Fernando e Luís. Repetia os seus nomes como numa ladainha. Falava do seu medo de que Mercedes fosse levada para Madrid. E também ela adoecesse daquela estranha doença que lhe matava os filhos, que acreditava ser a mesma, embora os médicos lhe dessem nomes diferentes. Amélia convivia de perto com a morte, desde que se lembrava de si. Ainda há meses morrera o último filho vivo do tio Omal. Um golpe cruel e incompreensível. Como podia Deus castigar ainda mais um homem tão bom e tantos outros novos e velhos, meninos com quem brincava um dia e no dia seguinte sabia que não eram mais deste mundo? Sabes, Amélia, quando estou feliz tenho logo medo. Medo de que tenha de pagar essa felicidade. Agora que vejo a Mercedes tão bonita como nunca vi, a alegria daquela cara tão tímida e reservada, tremo por dentro. E agarro-me a este meu rosário e rezo. Amélia, que posso mais fazer se não rezar? Rezo que o Altíssimo não a faça pagar esta aventura, porque sei que não há maior alegria do que amar e ser amado, minha querida. Mas paga-se, mas paga-se. Na sombra da salinha, vendo do outro lado da janela os rododendros de um vermelho vivo e o chão do parque coberto de pétalas de camélia, Amélia tremeu com esta ideia de um Deus vingativo que não podia ver os seus filhos terrenos felizes. Recusava esta ideia de castigo divino que a avó professava, mas percebia bem o receio dessa nuvem negra que é capaz de nos invadir por dentro e de um minuto para o outro tornar tudo escuro, mesmo quando os nossos sentidos nos dizem que lá fora está sol. Engoliu em seco. E apressou-se a dizer: Avózinha, não fique assim. Os tios estão no céu, junto dele. A avó acredita nisso, não acredita? Amélia, filha, se não acreditasse que foi Deus que os levou para junto de si e que o desígnio é dele e que só ele sabe o que é melhor para nós, já teria morrido também. Então, pronto, vamos pensar que estão melhor no céu do que aqui na terra. E que Deus os quis proteger de sofrimento, porque todos aqui têm de passar. Dizia a pobre Amélia, socorrendo-se de tudo o que ouvira na catequese, na busca de argumentos que consolassem. Relembrando-se do que a avó Luísa dissera sobre Mercedes, insistiu aflita: Avó, a avó não pode pensar isso de tia Mercedes. Ela ainda vai enfrentar tantas guerras. Porque quando alguém quer casar com um rei, nunca ninguém acredita que é por amor. Por isso precisa de todo o seu apoio. Por favor, não lhe conte esses seus pressentimentos, está bem? Luísa levantou os olhos da Bíblia que tinha no colo e concedeu-lhe um sorriso triste. És tão diferente da tua mãe, Amélia. A tua mãe é forte, decidida, enérgica. Nunca me escutaria como tu me escutaste. Mas agora vai brincar, que já chega de lamúrias de velha. Olha, faz-me um favor. Vai ver se a tia Mercedes já tem o vestido pronto para logo à noite. Amélia não precisou de ser incitada a segunda vez. Partiu como uma flecha. Mas enquanto subia os degraus que levavam aos quartos das tias, dizia para si mesma: a avó engana-se, não sou como a avó. Vou ser forte, enérgica e corajosa como a minha mãe e como o meu pai, porque é o que se espera de uma princesa de França. Amélia sentou-se na cadeirinha virada para a janela do seu quarto. A vista era única. O rio ao fundo, as cores exuberantes das flores e as pessoas que andavam na avenida e passeavam com os filhos pela mão, falavam alto, sem vergonha de se incomodarem umas às outras, e as suas vozes chegavam até ali, ao segundo andar do palácio. Eram muito diferentes dos franceses e dos ingleses, estes andaluzes, pensou divertida. Aproveitaram a luz da manhã para pintar as janelas que via do seu quarto, e não resistir a desenhar a flor de uma cameleira dupla e a colori-la com as aguarelas que recebera há semanas, quando fizera anos. Agora tinha de se concentrar na carta que queria escrever a Levavasseur, que aproveitara a viagem dos Orleans à Espanha para visitar a mãe doente. Era talvez a primeira vez nos últimos 6 anos que se separavam, e Amélia sentia falta do seu olhar sereno e da sua proteção. Não podia privá-la de saber o mais rapidamente possível o resto da história. Querida mademoiselle, nem sei por onde começar. Ontem vestimos-nos de gala. Os meus vestidos de festa são todos monotonamente iguais, tão cinzentos e sem graça. Parecem o hábito de uma freira. Mas para que é que lhe estou a dizer uma coisa destas a si, que está cansada de o saber? E fomos para a sala principal esperar que Afonso chegasse. Eram 5 da tarde, não mais, e supunha-se que a visita fosse rápida, até porque eu ouvi o meu pai dizer à minha mãe que ao rei não lhe convém que as más línguas comecem a dizer que escuta os conselhos do avô Montpensier. Não sei como é que a mãe me deixou estar presente, mas se a mademoiselle a visse, não a reconhecia. A Condessa de Paris é, na verdade, uma andaluza de corpo e alma, e sob o sol desta terra torna-se outra pessoa, mais feliz e mais meiga, quero dizer. Lá estou eu a gastar tinta para fugir ao essencial, não é, senhora professora? Então vou resumir tudo, até porque tenho de ir procurar a tia Mercedes para saber mais novidades. Afonso chegou, e é tão, tão bonito e tão, tão simpático, que perceba bem porque é que a tia Mercedes se apaixonou por ele. Nunca o tinha visto de farda de generalíssimo, e a diferença é abismal. É tão novo, só tem 20 anos, mas é muito seguro de si. E o meu pai voltou a dizer que era espantoso como é que um rapaz que não foi educado em Espanha, nem tão pouco com a certeza de algum dia vir a ser rei, tem esta presença, como ele diz, apenas uns meses depois de ter sido aclamado. Depois de cumprimentar os avós e os meus pais, que tratou com toda a reverência, começou a procurar Mercedes entre as pessoas que ali estavam. Quando os olhos deles se encontraram, mademoiselle, juro que fizeram faísca, e não houve ninguém que não tivesse reparado. Afonso passou por mim e fez-me uma festa no cabelo. Tive esperança de que me reconhecesse, que a minha tia já tivesse falado de mim. E foi direto para junto de Mercedes, como se não houvesse tempo a perder. Pediu-lhe para o acompanhar até à varanda, porque estava demasiado calor na sala. E a minha tia, sempre tão envergonhada e metida com ela, nem hesitou. Deu-lhe o braço e saíram os dois. Acredita? Ouviu-se um burburinho e o avô começou logo a falar alto e a contar as suas histórias. E o meu pai virou-se para os outros conselheiros de Estado e falou de política. A certa altura, a mãe teve a brilhante ideia de se sentar ao piano e cantar. Imagine, cantou em frente de toda aquela gente. Quando o parzinho regressou de apanhar ar, voltaram de mãos dadas e tivemos de tapar a boca para não gritarmos de contentes. Os convidados começaram a sussurrar uns aos outros a novidade e, de repente, uma salva de palmas irrompeu na sala. Viva o rei! Gritavam. Desde Inglaterra que não ouvia este viva. E olhei para o meu pai com pena. Acho que merecia ter escutado estes vivas quando desembarcou do exílio. E merecia ouvi-los a cada dia que passa. Não percebo porque é que não esquecem o primo de vez. Mas Deus saberá o que faz. Afonso sorriu para toda a gente, cumprimentava aqui e ali, e já perto o meu avô perguntou-lhe, para que todos ouvissem, se lhe concedia a mão da filha em casamento. Mademoiselle, o meu avô é único. Fez um ar espantado, consternado, como se não fizesse a menor ideia do que se passava, e saiu-se com esta: nada me daria maior gosto. Desde, claro, que a senhora sua mãe esteja de acordo. Os convidados gelaram. Que até Isabel dê o seu acordo é uma impossibilidade. Mas o avô está a jogar as suas cartas muito bem jogadas. Não quer que julguem que planeou casar a filha com o sobrinho para irritar a cunhada ou desafiá-la, o que aqui para nós não era nada que não fizesse, se lhe tivessem dado essa oportunidade. Quem o conhece percebe que tudo isto lhe está a dar imenso gozo, mesmo não tendo sido ele a armar o sarilho. Julgo que Afonso não estava à espera desta resposta, mas parece-me que ficou contente por Montpensier não se ter mostrado demasiado entusiasmado e por não ter passado por cima do consentimento da sua mãe, que ele sabe que não vai obter, mesmo sendo o seu menino querido e rei de Espanha. Mas a mademoiselle lembra-se bem de como a minha tia-avó Isabel é casmurra. Pensando bem, deve ser dela que a minha mãe, com o mesmo nome, herdou o gênio. Surpreendido ou não, a verdade é que Afonso não perdeu a compostura e disse, alto e bom som, que certamente a rainha-mãe seria a primeira a apreciar as qualidades de Mercedes, que aliás já conhecia bem, e que o Conselho de Estado já aprovara a união, o que deixava agora apenas a data por decidir. Os olhos da tia Mercedes estavam muito abertos. Sabe como eu os ponho quando tenho medo de chorar? A tia contou-me mais tarde que a luta dentro do Conselho foi muito renhida, porque, como já imaginávamos, queriam que Afonso casasse como princesa belga ou austríaca, trazendo aliados para a Espanha. Por outro lado, receavam que Montpensier, promovido a sogro, se preparasse para manipular o sobrinho e genro como se fosse uma marioneta. Mas parece-me que o facto de Afonso ter vindo sozinho e enfrentado todos estes meses na corte, sem conselheiros de fora, ajudou a cimentar a confiança que têm hoje nele. Além do mais, já conhecem Mercedes. É uma infanta de Espanha que nasceu e cresceu em Sevilha e adoram a sua expressão doce, a sua generosidade, a forma discreta como se move e a certeza de que estão genuinamente apaixonados. Ao cair da noite, quando a notícia correu Sevilha, deveria ter visto como os céus se iluminaram com foguetes e fogo de artifício, e como cantaram baladas à varanda da minha tia. Mas o que me deixa mais feliz é saber que ele a ama mesmo, porque senão nunca teria a coragem de fazer tudo isto. E que ela o ama a ele, não tenho já há muitos anos a menor dúvida. Peço a Deus que os faça felizes, mesmo na confusão da corte madrilena, mesmo com todas as pressões a que vão ser sujeitos. A minha avó disse-me ontem que quando se sente contente tem logo medo. Acha que vai receber um castigo. Mas eu não quero acreditar num Deus que não gosta de ver as pessoas felizes. Deus não é assim, pois não, mademoiselle? Adeus. Tenho mesmo de ir. Espero não ter dado nenhum erro de ortografia e desculpe a caligrafia descuidada, mas precisava de lhe dar todas estas notícias e não tenho tempo de passar esta carta a limpo. Melhoras da sua mãe e um grande abraço da sua Amélia. selou a carta e levou-a consigo no bolso do bebê, que a mãe, que raiva, continuava a obrigá-la a vestir dentro de casa. Mesmo aqui, onde qualquer sevilhana andava sempre vestida como se fosse para um baile. Entregou-a a um dos criados, com o pedido de que a expedisse o mais rapidamente possível, e foi procurar Mercedes. Encontrou-a no fundo do jardim, na casa da costura, uma pequenina casa que a avó, Luísa Fernanda, mandara construir, já quase em cima do rio, onde o sol batia com força durante o inverno. Reservada às mulheres, Amélia tinha a certeza de que era ali que a tia habitualmente se escondia do mundo. Empurrou a portinhola e chamou suavemente pelo seu nome. Não se enganara. Sentada no banco de pedra junto da janela, Mercedes fez-lhe um sorriso rápido e voltou a olhar lá para fora. Disfarçava as lágrimas, era evidente. E Amélia perguntou assustada: Está tudo bem com Afonso? A tia arrependeu-se de ter dito que sim, que casava com ele? Mercedes esfregou os olhos com força, um gesto infantil de uma rapariga de 17 anos que tinha vivido sempre fechada com a sua família, onde a vaidade era proibida, olhar ao espelho um pecado e a roupa modesta obrigatória, exceto em dias de festa, onde a rotina se repetia dia a dia sem grandes sobressaltos. Não, felizmente não aconteceu nada ao Afonso, Amélia. Sou eu a ter um ataque infantil de saudades adiantadas. Saudades adiantadas? O que é que isso quer dizer? Perguntou a sobrinha com uma gargalhada. Mercedes deixou-se contagiar e riu também. Tenho saudades daquilo que sei, de antemão, que vou perder. Não sou parva. Percebo perfeitamente que a minha vida, a partir de hoje, vai mudar radicalmente. Vou deixar de passar os meus dias aqui, na casa da costura, com a mãe e as manas, a fazer roupa para os pobres. Vou deixar de me sentir aconchegada por todos, a menina mais nova da família que é preciso proteger. Agora vou ter de subir ao palco, quer queira, quer não. E nesse palco haverá quem me ame de verdade, como espero que seja o caso do Afonso. Mas vão aparecer também tantas pessoas, mulheres e homens, que por inveja me tornarão discretamente, é certo, a vida no inferno. Sabes como é? Mesmo em Paris, em redor dos tios e das tias, fazem-se intrigas, dizem-se maldades com voz de anjo. Magoam-se as pessoas só porque se queria estar no lugar delas. A tia Isabel, a minha querida sogra, vai complicar-me a vida o quanto puder, e as minhas cunhadas provavelmente também. Amélia indignou-se. A tia não tem culpa nenhuma das atitudes do Duque de Montpensier, e a sua sogra sabe disso muito bem. Sempre gostou de si, já a ouvi mil vezes a dizer como era delicada e generosa e estava cada dia mais bonita. Mercedes riu. Obrigada, Amélia pequenina, mas agora tudo isso vai mudar. Não sei muito do mundo, mas sei que vai. Amélia olhou-a consternada. Não vai nada. Vão ser felizes para sempre. E o Afonso vai tomar conta de si. Por que é que está com medo? A tia Isabel nem sequer tem autorização para sair de Paris. Continua no exílio e se amuar com o vosso casamento, mais uma razão para não deixar os franceses. Mercedes virou de novo a cabeça e Amélia só lhe viu o perfil, uma sombra contra a luz do sol. Chegou-se mais perto e pôs-lhe uma mão no ombro. Mercedes, sem se voltar, prendeu-a com força dentro da sua. Foi neste jardim que aprendeste a andar. Lembras-te de que te dava a mão, assim, e treinavas os primeiros passos? Eras tão alegre e bem disposta, com o cabelo muito ralo ainda e os teus olhos enormes e doces. Eu tinha 10 anos e tu pouco mais de 1, mas ficámos para sempre amigas especiais. Amélia sentiu os olhos encherem-se de lágrimas, mas endireitou as costas e mordeu o lábio, como fazia sempre que sentia que se ia comportar como uma criança. Não fale assim, tia. Ainda vou ser eu a ensinar os seus filhos a andar, aqui neste mesmo jardim. Mercedes virou-se para lhe beijar a testa, e qualquer coisa no seu olhar a assustou. Num gesto impulsivo, ainda bem que a mamã não a via, abraçou-se a ela com força. Foram apenas uns minutos, mas teve o sabor amargo de uma despedida.